Uma noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz como é que eu te encontro. Juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora. Não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora. Não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz como é que eu te encontro. Juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer.